Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 6 da tarde, tá começando o Pretinho Básico, ao vivo pra todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que bom que você tá aí com o radinho ligado pra ouvir o Pretinho Básico, até às 7, oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia, e Tamiler, a moda está nas ruas. O não vem mais. O Pi é jurado do Garota Verão, Rio Grande do Sul. É amanhã a grande. Que ele deve estar elucubrando, olhando para as gurias, que ele deve estar, né? Elucubrando. Está sendo descontado da folha dele. Está pensando no Louco hoje, Abreu, hoje, né? Elucubrando. Hoje à tarde, no circuito interno da TV, eu estava na TV trabalhando, estava passando um ensaio do Garoto Verão. Teve um ensaio da transmissão. Com, obviamente, as meninas, eu estava olhando. Candidata de Butiá. A número 32 vai ganhar. A número 32. Ela gosta de Justin Bieber. Candidata de Faxinaldo Soturno. E aí, Potter, beleza? Tudo bem, Maurício. Que bom. Discutimos agora há pouco a pobreza da palavra, da língua da inglesa. Que não tem no seu vocabulário a palavra saudade. E nenhuma outra palavra. Não, tudo bem, KG? E aí, beleza, tudo certo, boa tarde. Marcos Piangers. E o meu amigo Davi Coimbra comentava sobre a Universidade de Oxford, que reuniu todas as palavras da língua inglesa. Foi ela. Mas que... não sabemos se o Davi Coimbra tá no programa hoje. Sabemos sim, porque vamos cantar a música dele agora. Davi Carradini. Davi Carradini, Bicha! Davi Carradini, Bicha! Voltei. Voltou. Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui... Nossa, essa é uma música muito alegre, cara. Ô, sabe quem veio pra substituir Mr. P? Lele! Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Cara, é uma responsa, hein? Oh, substituir o Mr. P. É mais ou menos o Gilson substituindo o Lúcio. Faz um planejamento. Obrigado. Só esperamos que o rendimento não seja o mesmo. Não, mas eu tô fazendo uma analogia esperamos atual. Esperamos que tu flutue pela esquerda com mais naturalidade. Mais naturalidade, que o, né? Que o Gers. Cara, farei o possível. A gente sabe que sim. Vamos pros destaques do Clique RBS. Previsão do tempo pro final de semana. O sábado vai ser bastante instável no Rio Grande do Sul. Olha pro céu. Hoje o céu está tão lindo. O tempo vai alternar chuva e períodos de melhoria ao longo do dia. Devido à grande quantidade de nuvens, a temperatura não sobe muito no sábado e gira em torno de 26 graus. Previsão para o Rio Grande do Sul. Domingo, uma massa de ar frio e seco avança e deixa o tempo firme. Essa massa de ar frio provoca queda de temperatura, KG. Na campanha, a mínima vai chegar a 14 graus domingo. Em Santa Catarina, o fim de semana vai ser chuvoso. As temperaturas permanecem elevadas e há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Quanto menos tu te preocupar, vai chover. Hora, isso aí vai rolar. Eu não tô preocupado. Não, por quê, Davi? Mas é bom a chuva, mano. Vai trabalhar? Eu gosto da chuva, cara. A chuva é boa pra agricultura. O KG não gosta, da chuva. Sabe que eu tenho uma implicância com isso. Ah, o tempo tá bom, significa tempo com sol. Bom pra quem, né? Bom lá, bom pros veranistas. Pros praianos. O pessoal de Bagé, tempo bom hoje na zona sul do estado. Não, cara, não tem nada mais chato que chuva. Vamos combinar. Por quê, cara? Tem legal, bom, cara. Porque o trânsito ficou uma bosta, porque os caras batem. Guri de apartamento é brabo. Só se alimenta porque chove, cara. Senão tu não comeria. Mas se eu pudesse, eu botava um botãozinho no mundo, assim, só sol. E nunca esquecendo. Eu gosto de chuva. E aí tu ia comer cacto. Só nas plantações. E nunca esquecendo que a água da chuva é a melhor água pra beber, né, cara? Não, Lelê. Chega, Lelê. A Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, vai sediar nesse fim de semana o Congresso Nacional de Naturismo. Vamos! O evento deve reunir cerca de 2.000 participantes, entre veranistas e visitantes da praia e interessados na temática da Imagina a gente fazer um pretinho de lá. O objetivo, é debater temas relacionados à prática naturista, à conservação do meio ambiente, além do fortalecimento da cultura e do respeito ao naturismo. Pra quem não entendeu, o naturismo é o cara que anda pelado. Se tivesse um pretinho lá no naturista, um pretinho naturista, o KG ia pegar o meu microfone. Olha, eu tenho um amigo que eu não vou citar o nome. Cabo. Eu não vou citar o nome, um amigo meu. E o Porão é só o plug. Beto Xavier é naturista. O meu amigo meu, é, não vou citar o nome, ele é naturista. Ele é sumatogrossense, gremista, escritor, jornalista, trabalha na homossexual, trabalha na Itapema. E bate o bolo nas costas. Eu não sei se vocês têm alguma cultura sobre... Vocês têm conhecimento sobre a cultura naturista? Eu já fui em duas praias naturistas. Eu já fui naturista. Mas eu fiquei excitado e pedi pra eu sair. Eu tenho uma dúvida, não sei se eu poderia botar na roda essa dúvida que eu tenho. Na minha não. Olha pro relógio, pensa nas consequências. Qual o tamanho da tua dúvida? É que eu queria perguntar assim, quando o cara tá num lugar como esse, e tem assim uma ereção. Beleza, vou te explicar. Por incrível que possa aparecer, por mais incrível que possa parecer, o mundo naturista não é um mundo carnal, sexual. As pessoas não têm. Não é isso. É sério. É sério mesmo. E o cara que chega com esse pensamento num lugar assim, ele é tomado por essa tranquilidade. E o grande lance lá é tu ver uma mina de shortinho. Olha ali, ela de shortinho, cara. Entende? Não é sexual. Não, beleza. Entrei na praia. Ali, aquele tomara que canha. A mina de burca lá, ela é a melhor de todas. Pensa em mim agora, Lelê. Estão gritando na praia. Primeiro lugar, Lelê, tu não entraria sozinho. Homens sozinhos não são admitidos em praias de naturismo. Não pode. Não, pode sim, mano. Depende da praia. Não. Depende da praia, pode sim. Cara, você tem que convencer a pessoa. Mas normalmente... Entrei eu correndo ali, uhul, galera! Saca? E aí, cara, pensando assim, cara, tô pensando no Garrincha, no tá, Lelê, no vou Everaldo, te dar real, vou te dar real. Pelé. Sabe quem é que tá pelado lá? Quem? As véia. Cara, é impossível que não tenha. Lelê, a Isabeli Fontana não tá lá. Eu nunca só tem véia com teta caída. Deve ser interessante, por exemplo, um ônibus naturista, né? Por exemplo, Ipiranga PUC não existe. Não, Petrópolis PUC naturista. Não, o IPA. Não, Petrópolis PUC é uma coisa absurda, cara. Tá, cara, mas vocês não me responderam, Te respondi, merda. Não, cara. Mas calma, Potter. É que eu não qual é a pergunta, meu? Cara, o cara tá lá, tá? Vai dentro da água, meu. Tá, mas é tipo assim... Lelê, tu não vai ficar assim. Como não, cara? Lelê, vai pra dentro da água, fica olhando pra uma velha pelada. Passou a preocupação, tá, Lelê. Tá bom, ok, eu não irei na praia. A Maísa Bonissoni já foi fazer uma matéria num centro, né? É aqui em Taquara, na Colina do Sol. Na Colina do Sol, era um barato, porque tu fica a matéria toda querendo que a Maísa Bonissoni tirasse a roupa. Assiste no final, assim, vai ter que tirar a roupa. Não tirou. Né? Só pelado ao redor dela, não vai tirar, vai ficar com vontade. E ela não tirou. Alguém vai convidar. A Maísa tá mãe agora, mãe, sabemos. Lindíssima filhinha dela, e ela tá agora, nesse exato momento, amamentando. O estilista britânico John Galliano, da grife Christian Dior, foi detido na noite de ontem em Paris. Maravilhoso. Por agressão e por ter proferido insultos de caráter antissemita. Segundo a polícia, o John Galliano teria insultado um casal num café do Marais, conhecido por ser o bairro judaico da capital francesa. John Galliano estaria bastante alcoolizado. Esse bairro de Marais, sabe aquela música? Acertei, Davi, Marais. Olha, isso mesmo. Agora, por que sabe aquela música? No programa? Obrigado, Arthur. Pobre de Marais. Tem a ver? Tem a ver, não. É esse bairro, porque lá no século XVIII, XVII e tal, era um bairro de pobres. Pessoas pobres. Segura. Guarde essa história. Que essa história vai te render frutos hoje à noite. Tá. Tu vai pegar gente, vai. Então, era um bairro de pessoas pobres e tal. Tanto que, mais tarde, quando o Barão de Haussmann botou Paris abaixo para fazer as reformas de grande Paris... Grande Barão de Haussmann. Ele, Haussmann. Aí eles pensaram em derrubar o Marais, mas acabaram não derrubando, então reformaram o bairro. E para lá foram muitos artistas judeus e tal... Né, e comerciantes, e eles recuperaram o bairro e hoje virou um bairro charmoso, um bairro chique. Tanto é que o John Galliano fica na margem direita do Sena. Não adianta dizer pra nós isso. Não, pra mim adianta. E tanto que o Chico Buarque de Holanda tinha um apartamento lá. O João Galiano tomou todas ontem e... Sabia que uma vez o Chico Buarque saiu com um amigo do Davi, o Fernando Eichenberg. Chico Buarque saiu com o Fernando Eichenberg, o Dinho, amigo do Davi, em Paris. E aí tinha duas brasileiras lá e tudo mais, aí... Uma das brasileiras... O que tu faz? Levaram as duas brasileiras, Chico Buarque, junto, parceirinha, sabe? Eu saio na noite, eu levo o Chico Buarque, aí tem duas amigas minhas. E aí, Davi? Não, aí o Dinho que levou as gurias, né? Sim. Aí eles estavam num bar lá na... em Paris e tal. E que começou a tocar uma música. Começou a tocar uma música da Elis Regina. Tem muita moral lá. Sim. E aí as gurias, ai, que música os velha. Olhos mais lindos. Aí o Chico Buarque olhou pro Dinho, tipo, pô, Dinho. Pudinho. É, tudo que uma mulher brasileira queria era ir a uma noite com o Chico Buarque, né? É, e as gurias. Não teve uma história que o Mick Jagger foi em algum lugar assim que ele chegou. É, lá no interior da França, interior eu acho também. França, né? Ele virou o cara pra ele e falou assim: tu faz o quê? O que tu faz pra mim? Ele foi no armazém lá da zona rural que ele vive. Na França, Mas né? Tem um jornalista que vocês conhecem, o Gabriel Brust, que tá morando em Paris. Brust, sim. Né? E ele arranjou uma namorada cambojana. Que não conhecia os Beatles. Que bom. Então, é mesmo? Uhum. Tem uma guria no cara, no eu tenho uma história pra contar sobre isso. Um amigo meu foi trabalhar na China. Ele era gerente de produção de calçados na China. E aí ele mostrou Beatles pros operários chineses que nunca tinham ouvido os Beatles. Virou uma febre. Não chega lá, no né, chão cara? Da fábrica, virou uma febre o Beatles. É que nem o Vianney, 40 cara. Anos. Sim, 50 60, anos. Tudo depois. Controlado, né? O Vianney. Vai oco, né? Que nem o Vianney. O Vianney descobriu os Beatles agora recentemente e ficou muito chateado por causa da Yoko. Eu disse, né? Fez um perfil no Orkut, uma comunidade no Orkut, né? Eu odeio Yoko Ono. Eu descobri um cara que fez uma comunidade no Orkut. Corta essa, Guilherme Pada. Meu Deus. A partir deste domingo, as linhas de ônibus de Porto Alegre voltam a operar com a sua frequência habitual. De acordo com a EPTC, terminou a tabela de horários de verão dos ônibus de Porto Alegre. Até que fim, né, gente? As pessoas vão mofar menos nas paradas de ônibus de Porto Alegre. Ainda bem, né? Pouquinho menos, né? Cagê, 6:12, Cagê. É hora dos platos do dia! Cachê, bicho. Grande cachê, grande figura. Vai, bicho. 8:50 de férias. Gwyneth Paltrow exibe boa forma no Caribe. Eu vou falar sempre quando falo esse nome aqui. Exibe boa forma no cara. Caribe. Eu gosto de mulher magra, mas a Gwyneth Paltrow. Gwyneth. É uma mulher que eu não sinto atenção alguma. Ela é bonita. Apesar dela me falou a mesma coisa sobre ti, cara. Apesar dela me ligar e me... Ela vai pra o Pianjas, cara. Eu gosto de homem sem queixo, mas o Pianjas... Essa mina é a mulher do... Não, do ela é ex-mulher Martin. Do Brad Pitt e não, atual do Chris Martin. Sim, isso é que eu ia dizer, cara. Pega mal, né? Pega mal ela, né? É, né? Casal bem mal. Tu imagina os papos. Ela pegou o Brad Pitt, pega o cara do Coldplay e o Pianjas não acha... É uma mala, é uma mala. Um cara que pega uma mulher que foi mulher do Brad Pitt é um cara cuyudo. Não, é um cara preocupado. Não, é um cara cuyudo. Ela tinha o cara mais bonito do mundo. Ela vai pra tira, ele. O que tu vai ter que fazer? Ela vai ficar me comparando com ele pro resto da vida, vai ser merda, minha então, vida. Então tem que ser cuyudo. Não, não. Tem que ser cuyudo. É muito melhor que o Brad Pitt. Eu acho que tu é melhor que o Brad Pitt. Tirando teu problema nas costas. E a tua tatuagem do Mr. É M. É o seguinte, cara, é que a beleza do Brad Pitt é uma beleza muito comum. A minha é exótica. Ah, é. É, não, é verdade, pra enxergar a beleza no Lelê é difícil. É. Mas quem enxerga, né? O Lelê já foi casado, né? Foi casado. E vai casar, né? É, vai continuar, né? Vai continuar casando. Sempre, né? Casado, vai casar em novembro. Pô, 10:53. Mas seguimos essa conversa no MSN. Né? O bom é que o MSN caiu em desuso agora, né? Talvez. Vai, 10:53, Thierry Figueira passeia no shopping com a noiva. Que horas? Tá apagado. 10:53, e aí, Neila? Tá apagado, Thierry Figueira. Mas ele não era um dos grandes atores. Talvez o maior ator da sua geração, apagado e escanteado pela Rede Globo. Deu uma engordadinha, né? Maravilhoso. Tu sabe que isso é um sintoma de ator que tá em baixa quando ele vai passar no shopping. Engordar. Pra ser mais reconhecido, assim, sabe? Ator que engorda tá na geladeira. Vê se o Chico Buarque vai no shopping. Indo comendo na geladeira. Meio dia e 11, Bete Lago e Ana Carolina almoçam em restaurante japonês no Leblon. Maurício Lago, onde é que tu me disse que encontrou a Ana Carolina? Na sauna masculina. Ah, isso. Essa é meio dia e 11, almoçando. Ah, né? Ana Carolina foi na loja de cueca, cara. Ah, tá. Ana Carolina comendo japonês, tava comendo com pauzinho, né? Dois pauzinhos. Ah, com dois? Hashi é o nome daquilo. Isso, Hashi. 14:16, Catherine e Michael Douglas brigam com o fotógrafo em Londres. Mas botaram nos fotógrafos. Se botaram nos fotógrafos. Se eu pegasse a Catherine Zeta-Jones, tudo que eu queria era fotógrafos. Não, mas ela, mas a gente vai espalhar pro mundo todo. E o Lázaro Douglas. Ramos e a mulher dele, como é o nome da mulher dele, a moreninha? Isabelle Fontana. Não, é outra. Ah, é a... Thaís Araújo, lindinha aquela. Saíram do Leblon porque não aguentam mais os paparazzo no Rio de Janeiro. Vão se mudar do Leblon. A gota d'água foi que ela tava na aula de inglês e os caras fotografaram ela na janela. Imagina, cara, tu tá na aula de inglês. É ruim, é fora. Tu não tá querendo aparecer. É brabo. E aí eles estão saindo do Leblon. É só pedir demissão da Globo e começar a trabalhar como ajudante de pedreiro. Ninguém mais percebe. É, ou bota uma película na janela. Mas não, né, Lelê? Bota sim, cara. Não, fica. Leva, eu tô vendo. Não, vai pra mim. Maurício, cara, a é o Rio de Janeiro é tranquilo pra isso. Os caras não perseguem o carro, sabe? Não fecham o carro pra tirar foto em Hollywood, cara. É o inferno. Rio de Janeiro. Lá em Hollywood contigo. Ah, é difícil, cara. É, helicóptero sobre o Até fizeram um filme sobre a minha vida, cara. Somewhere. A Sofia fez aí, quem quiser, tá chegando nos cinemas aí. A Sofia? 16:22, Grazi Massafera aparece com vestido curto em ensaio. Vai responder processo a Grazi Massafera. Por quê? Porque apareceu não, pegou o carro do Cauã, Raymond, sem habilitação e bateu num tiozinho. Ah, bom. É, e o tiozinho se machucou, ela não tem carteira de habilitação. Aí vai responder processo. Ela não tem carteira? Mas o Cauã liberou o carro de boa ou ela roubou? Ah, não sei. Não, o Cauã paga muito. Peraí que eu vou ligar pra ela aqui pra ver. Liga aí, ô Cauã. Caso meu, tá? Eu já dirigi um carro sem carteira, fui pego pela fiscalização. Fui pra delegacia junto com o dono do carro. E aí, aí paga um monte de multa e ainda tem um processo. Aí o meu processo foi definido que eu dava fichinhas de ônibus, na época das fichinhas de ônibus, pra presidiários de semiaberto. Aí levei as fichinhas de ônibus lá e tudo mais, mas correu um processo. Tinha que levar as fichinhas. Paguei um monte de multa, é. Tem que levar as fichinhas lá. Toda semana tu levava. Não, era um contato mês. Válido com o pessoal? Consegui algumas coisas aí. O dono do teu carro não era o Cauã. Não posso revelar o nome. Ah, tá. Não. E agora, questão de um minuto mas atrás. Que beleza, produção, hein? Minuto, não mais do que isso. 6:17. Um minuto. Pelanza está curtindo a Praia da Barra com turmas de amigos. Tem várias turmas de amigos. E ele fica um pouquinho cada que eu turma. Fiquei emocionado que é um minuto só, né? Turma de amigos. Grande Pelanca. Tá pegando Pelanca. Né? Tá pegando quem? Uma atriz da Globo, da novela. Maravilhosa essa atriz. Sim, tá. Maravilhosa. Talvez a grande atriz da nova geração. Tá namorando. Rosa Maria Mortinha? O Pelanca tá namorando. E a gente fica chamando os guris de viado, não sei o que. Tá aí, ó. Acho que é a neta da Rosa Maria. Ou a Bia. O Pelanza confirmou a presença do meu casamento já, cara. É mesmo? É. Ah, para. É verdade. Cara, eu não vou, então. Eu vou. Lele é um cara casador. E aí, Potter, o que tem aí? Eu tenho aulas de inglês, Maurício. Oh, sabe por que eu tenho aulas de inglês por hoje? Por que, Potter? Carnaval é época no Brasil, semana que vem é carnaval já, começou, né? Começou o carnaval no Brasil. E aí é a época que chega muito turista no Brasil. Boca! E principalmente turista de fora do Brasil, que fala inglês. As suecas. Suecas, germânicas, chilenas, eslavas, né? Todas elas vêm ao Brasil pelo carnaval. Não e se aí lava. Tem que saber algumas coisas pequenas assim de inglês pra poder se comunicar com elas. Vamos começar? Vambora. What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Where are you from? De onde você vem? How long have you been here? Quanto tempo você, você está no Brasil? Aqui, né? Be welcome to Brazil. Seja bem-vindo ao Brasil. I'm not here. Não, você está sozinho. Dá pra tu repetir essa frase com vagar? Are you alone in here? Are you alone in here? Alone in Rio? This is your first carnival in Brazil. É o carnival. Carnival. Carnaval no Brasil. É carnívora. Carnival. Essa aqui eu não sabia que era assim. Carnival. What is it like? What is like? O que tá achando? Tá achando isso aí. Have you been to Brazil a bit? Você conheceu as praias brasileiras? Have you been? Você já esteve? Já esteve. Would you appreciate anything? Hã? Gostaria de tomar essa alguma coisa? É a principal. Would you appreciate? Would you appreciate any drink? Any drink, qualquer outra coisa. Outra importantíssima. Qualquer drink. What's your fucking telephone number? O fucking nessa é muito importante. Né? E a última aqui. Can you have your email or Facebook? Ah, moderninho, hein? Pegaram aí? Pegamos todas. Quais palavras você sente falta, Potter, no inglês? Saudade. E tinha uma outra, né? O Davi ia contar uma história. Leite. Não, uma vez eu tava... A leite é milk. Milk. Né? Tava com um amigo meu, alemão. A gente tava... O alemão. O alemão tá na Europa, tá, cara? E aí o alemão queria abordar uma moça. Todo alemão tá na Europa. Quase. Não, mas um alemão brasileiro. Um alemão brasileiro que só fala português e mal e porcamente português. E tinha lá aquela moça e tal, né? E o alemão, pá, eu vou chegar. Mas o que eu vou dizer? Ele pensar. Ah, eu vou de inglês mesmo pra ela. Deixa eu ver assim, ó. You are very gentleman. Chamada de cavaleiro. Não, um baita cavaleiro. Você é muito cavaleiro. Você é muito cavaleiro. E aí, pra cá, só que acabou o romance ali, né? Primeira o romance. You are very gentle. Aí pode se ver. I'm a king. I'm a joker. Yeah. I'm a joker. Vai daí, Piaget. I'm a joker, I'm a ass. Vai, a gente pensava que era inofensivo, mas não, faz mal, gente. Mandou o Ricardo Detofon, estudos europeus mostrando aqui. Detofon. Os estudos europeus estão divulgando aqui uma informação, a gente achava que não fazia mal, mas vodka com gelo estraga os rins. Bah. Rum com gelo estraga o fígado. Tá brincando. Whisky com gelo estraga o coração. Bah. E gin com gelo estraga o cérebro. Tira o gelo, tirar pô. O gelo, gente. Gelo destrói o corpo. Gelo destrói a bebida, né? O cara envelhece o uísque 18 anos. Pra botar aí chega o ananá lá e joga duas pedras de gelo. E joga água no uísque. E o cara não abre uma garrafa de água potável pra fazer gelo. Ele vai na torneira com a água toda estragada, faz gelinha, tu vai lá e compra uma... Né? É, tu compra o uísque R$100 a garrafa. Por favor, uma boa... Aí joga água no teu uísque. Uma água de R$26 com gelo. Não, e aí, mesmo. Davi Coimbra, o que diz aí? O gelo é sempre a famosa água da pena. Da pena? Água da pena. Nunca tomou água da pena? Já deve ter tomado, mas só que tu é pobre, tu não sabe que é isso. Já pena, ao contrário, pena é coisa de pobre. O grande marechal francês, Franciano Pena, que... Água da bica. Quando derrubou da bica. Lá... Ah, da bica. Da bica, da pena, da torneira. Tá, agora sim. Água do encaramento. Água da torneira. O que diz a correspondência do nosso ouvinte? A Milene Nunes tá pedindo pra ajudar num dilema, segundo ela, A Milena tem um dilema. É, a Milena tem um dilema. Maybe you think give it to me. Pode parecer coisa de novela, diz ela, mas não é. Estou realmente aflita. Tenho 23 anos e há um mês eu estava em Frankfurt, onde passei 6 meses trabalhando em casa de família com o propósito de aprimorar meu idioma. Ela tá mal, assim. Passou 6 meses em Frankfurt e tá triste. Calma, Potter. Calma, talvez tenha acontecido coisas. Calma. Passando esses 6 meses, resolvi voltar para Santa Maria, pois não aguentava mais de tanta saudade de minha família. Olha a trilha. Mas quando chego em casa, me deparo com o meu mais novo cunhado. Com o qual minha irmã já estava namorando há 5 meses. Maravilhoso. E eles já estão com o plano de se casar no final do ano. É. Estão vendo o salão vestido. Blá, blá, blá. Maravilhoso. Acontece que ele é maravilhoso. Que eu já fiquei com o namorado da minha irmã. É verdade, amiga. História verdadeira e verídica. Um mês antes de ir para a Alemanha, nós fizemos amor. É verdade, amigo. História verdadeira e verídica. Salva de palmas para esse cara. Ele ficou com a cunhada, na real. Esse, né? É um grande de um filho da mãe. É, olha só, cara. Ela disse assim, ó, nós fizemos amor e tudo, seja o que for, outro. Tudo. Amor e tudo é assim. É verdade, amigo. História é verdadeira e verídica. Só pra jantar, passou de moto. Então teve saudade. Andou de bicicleta. Caraca, meu. É, olha só, eles se gostam demais. Não, mas vão se casar no final do ano e provavelmente serei a madrinha. É verdade, amigo. A irmã não sabe, então. Atenção, você, garota, que tem uma irmã que passou 6 meses em Frankfurt e que vai casar. Em Santa Maria. A sua irmã já ficou com o seu noivo. E ela não sabe como contar, escolheu o pretinho. Não, tem mais aqui, ó. Eu não consigo olhar pra cara dele. Ele está sempre lá em casa. E se eu falar a verdade, é certo que a minha irmã vai acabar com ele. Mas por quê? Mas foi antes. Já sabe. Cara, sabe quantas pessoas foram pra França em 6 meses, Santa Maria? Quatro. Não é problema. Duas são homens. E eu vou me sentir muito mal. Ah, por quê? e também toda a minha família acha que eu só fiz amor com o meu ex, quer dizer, toda a família dela acha que ela só foi mulher de um único homem. Ela é uma mulher de um único homem. É, legal que você. Mas ela já transou com o namorado da irmã. Mas até agora. Marido, quase. O e-mail não demonstrou nada que o cara tenha feito pós essa volta dela pra Frankfurt. Mas ele vai fazer. Até agora o cara foi ético. Ah, ele vai fazer. Ah, tá. É, bom. Probabilidade. Aí. Eu casaria cinquentinho. Davi, tá o homem mas que acho vai que ela tá mais preocupada que a família não sabia que ela tinha tido um outro caso amoroso. Homem, o Davi, eu tenho um e-mail aqui que diz que a mãe também foi pega, pelo mesmo cara. Ela pegou a mãe também. E a avó? Estou muito aflita. Namorei com a filha. O marido da filha e tudo mais. Atrapalhei, os teleprompters. Davi, o que a Milena faz, Davi? Ela tá querendo se mudar de cidade pra não vê-los com frequência. Vem pra Porto Alegre. Que isso? Antes manda fotos para fora, arroba. Fotinhos pra fora, arroba desse verão, né? Ah, o verão fotos alemão recentes, foi demais, fotos, cara. Eu não vejo qual é o problema. Nenhum da problema. Milena, porque afinal de contas ela transou com um cara um mês antes. Claro, amor, sem problema. Viajar, né? Sem problema nenhum. Sem problema. Além do que... A gente sabe que a relação entre o cunhado, né? O homem com a cunhada, né? Sim. É uma relação. É uma relação sempre muito amistosa. Familiar. Sempre muito profícua. Eu nunca tive uma cunhada, cara. É mesmo? Essa é uma grande frustração. Davi, um homem sem cunhadas. Tchê, eu já levei muita. Quer levar uma cunhada minha na rodoviária? Lá. Mas que loucura, hein? Eu tive uma cunhada gêmea uma vez. Por exemplo, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea. Ah, é. Pois é. Né? O cara que namora com a irmã da Gisele Bündchen. Deve dar com a cabeça na parede. A cunhada dele é a Gisele Bündchen. E ele dá com a cabeça na parede. Aí ele vai no churrasco, vomita. Deve vomitar. Esse cara deve ser louco. Porque ele tá pegando a irmã da Gisele Bündchen. A irmã gêmea. É, a irmã gêmea, ele tá ali. Mas não é igual. Tá ali, não, é não, bem são, meia boca. É bivitelina, bivitelina. Não. Tá ruizinha, ruizinha. Oh, tudo bem, mas é meia boca. Não, ela perto da Gisele, ela é meia boca, mas ruizinha. Ela é linda. Sim, ela é linda, ela é linda. A Gisele Bündchen é ruizinha. É assim. Não. Eu vi. Olha, eu quero falar pra ti. Maurício tá bem, né? É verdade. Maurício tá muito top, né, cara? Agora a Gisele é grife. Tu imagina esse cara, ele não sabe que a Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen. Tá? Ele tá namorando com a irmã da Gisele Bündchen. Ela diz assim, ó, vamos lá em casa esse domingo, vai conhecer minha irmã gêmea. Aí o cara pensa, ah, tá bom. Aí o cara chega e olha, ah. A tua irmã gêmea é ela? Peguei a irmã todo respeito à irmã da Gisele. Imagina o cara nesse churrasco dos Bündchen, assim, sabe? Tentando mostrar que a Gisele é a Gisele. É Gisele só. Sabe? Dando cerveja pra ela, tipo assim, sabe? Fazendo um carinho no Benjamin. Vai pra costelinha aí, Giselinha! Tratando a Gisele como a sogra, como a vizinha que tá ali junto, sabe? É difícil. Vai daí, Lelê. Cara, antes de mais nada, mandar um abraço pro nosso amigo Frotinha. Boa, Frotinha. Está de molho no hospital, mãe de Deus. Com uma inflamação no tornozelo. Ah, bebe dá isso, bicha. Bicha. Isso é bebida, Frota. Bicha. É brabo, né, cara? Mas aí a gente pode fazer várias coisas no restaurante pra incomodar no restaurante, né, cara? Na porta, diga que tem uma reserva. Quando o atendente perguntar em que nome a mesa foi reservada, diga um sobrenome que ninguém consiga entender. Chimerson Pleasance. De preferência com o maior número de consoantes possíveis. Chimerson Pleasance. Quando ele pedir pra repetir, troca completamente o sobrenome. Diga que a mesa reservada não está boa e que quer uma outra perto do palco. Mesmo que o lugar não tenha nenhum tipo de show, muito menos palco. Não, quero lá do palco. Tá no palco ali, ó. Palco. Quando estiver sentado, olhe fixamente a comida das pessoas na mesa ao lado, fazendo cara de fome. Lamba os lábios e passe a mão em círculos na barriga. Olhando a comida dos outros. Quando a comida chegar na mesa, abra a bolsa de sua esposa e puxe seus próprios pratos e talheres, pedindo ao garçom se poderia tirar a toalha porque preferia usar uma que trouxe de casa dada pela sua mãe. Quando terminar de comer, abra a camisa, tire os sapatos, pegue um palito, se estique todo na cadeira e grite, ah, coisa bem boa. Na hora de pagar, olhe a conta na frente do garçom e arregale os olhos. Faça cara de pensativo. Não, mas tem restaurante que o cara faz isso mesmo, não querendo, né? Como é que você vai querer? Como é que você vai querer o seu bife, senhor? Em quatro vezes. Aceita financiamento, embaixo das batatas. Faça cara de pensativo, puxe uma calculadora e comece a conferir tudo que foi cobrado. Ah. Olhe com cara de bobo pro garçom e pergunte: tem uma diferença de 10% aqui. Quando o manobrista vier trazer seu carro, olhe para ele e diga que havia deixado uma Mercedes novinha quando chegou. E agora essa estava recebendo essa porcaria de volta, mas que vai levar esse mesmo para não criar confusão. Muito boa, cara. Mandou aqui o Leandro Dupont, de Porto Alegre. Boa. Empurrão Nova Skin, segunda edição. Yeah. O concurso de bandas que te dá um baita empurrão para o sucesso. As inscrições são feitas no blog do Empurrão, no site da Atlântida, até o dia 11 de abril. A banda vencedora ganha 500 cópias de um CD com 3 faixas, toca na programação da Atlântida e abre o Atlântida Festival de 2012. Promoção válida para o Rio Grande do Sul. Patrocínio Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Consulte o regulamento no site, beba com moderação e é mais uma promoção da Atlântida. As duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br. Pois bem, é uma Chevrolet Zafira 2003, top de linha. Bancos em couro, 7 lugares, teto solar, câmbio automático, piloto automático, airbag duplo, computador de bordo, ABS, vidro, trava ar, espelho elétrico, motor 2.0 preta. Carro tá lindo, 36 mil. Mora em Blumenau. Contato nessa Zafira é lucas607@hotmail.com. Olá, pessoal. Tô vendendo um iPod Shuffle de segunda geração com 1 giga de capacidade. Pode parecer pouco, mas é ideal para ter como um iPod secundário para levar para qualquer lugar, já que ele é pouca coisa maior que uma moeda de R$1. Tô pedindo R$80, 80 pilas por um iPod Shuffle na caixa, tá barato. Tô vendendo o, pois quero descolar um troco, já que ganhei um iPod de 16 GB. Interessados, mandarei fotos. O e-mail é vendoiPodPrata@yahoo.com.br. Elmi Research Development. É uma holding, Elmi. É uma holding. Não, é uma empresa. Não, mas é holding, um negócio maior que empresa, senhor mesmo. Não, negócio maior que empresa. Não quer ser holding, tudo bem. Não vamos insistir. Não quero ser holding. Holding segura a coisa de banda. Eu trabalhar com rodo, tá? Já é louco. Não, trabalhei como rodo já, querido. Imagino, na capital inicial. Num show só. Só por aquele que deu problema. Do capital inicial. Só foi no show do capital e trabalhei como rodo também de uma outra galera aí, do Mamonas. Tô lançando aqui um detergente da Mirket, né? Que estamos entrando na área de limpeza. Um detergente que vem num saquinho assim, cara. Saquinho assim, bem facinho de abrir com os animalzinhos, todo coloridinho, saquinho. Bem facinho de abrir, assim, com o Mickey, com as coisinhas e tal. Mas aí não é bom, meu. As crianças, de repente, vão... Vão querer tomar. Ah, porque é colorido, Mickey, né? E mas o detergente não tem muito problema, criança. Fica até limpinha por limpa, exatamente. Né? E quando solta pum, faz bola de sabão. Mandou o Salles Júnior. Salles Júnior é o doutor lá da CBN. Salles Júnior. Pô, que legal. Salles Júnior. Salles Júnior? 27 para 7. Rapaz, o Armagedon em Porto Alegre. É, né? Tá, o tempo fechou por aqui. 27 para 7, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, a Rádio do Atlântida Festival, a Rádio dos Grandes Shows Internacionais, tá todo mundo ouvindo a Atlântida. Tamo de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico pra sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damelier, a moda está nas ruas. É hora de falar de futebol com o doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Fala, doutor Alceu. Doutor Maurício, final de semana de decisões no Gauchão e no Catarinense. Em Santa Catarina, domingo, tem o Figueirense com Criciúma. Final do turno, né, doutor Piangue? Estarei lá na nova campanha Força Furacão, vai estar distribuindo aí o mãozinhas, assim, mostrando a força do Figueirense. Vou estar lá domingo. Exatamente, doutor Piangue do Orlando Scarpelli, mas credo. Vai ser legal, abraço pro Fábio lá, pro Fernando, tamo junto. Legal Figueirense que usa o Pretinho Básico pra crescer, né, porque o Pretinho Básico também ajuda as pessoas a crescerem e também a diminuir. né? Já o Inter e o Grêmio odeiam o Pretinho Básico e nos afastam cada vez mais de Inter e Grêmio. Talvez uma atitude certa de Inter e Grêmio. No Gaúchão, o Grêmio pega o Cruzeiro às 16h no Olímpico, em Porto Alegre. Domingo, né, doutor? Domingo. E às 18h30 tem o Caxias com São José de Porto Alegre. O Grêmio já voltou de Barranquicha? Chegou às 4h. Que horas joga o Inter domingo, doutor Lelê? Cara, estamos de folga, né? Opa, visando, mas tem uma notícia. Não é essa resposta, de falar assim, o Inter B tá de folga. Ah, é, não, perdeu, não, cara, mas estamos de folga mesmo, estamos curtindo. Perdeu. Hoje teve um amigo no Twitter, não lembro o nome dele, que escreveu pra mim assim, boas férias futebolísticas pra mim, ele desejou, né, cara? Tipo assim, então tá beleza. Mas olha aqui, cara, eu tô vendo aqui... O Celso Roth vai trabalhar bastante esse tempo, né? É... O que não sei se é legal. Eu tô vendo aqui é no bom que ele aprende. Clique Esportes aqui, doutor Alceu, que o Bolanhos foi assaltado no Equador e levou 2 tiros. Mais informações em instantes. Caraca, o jogador é do Inter, mas atua na LDU. Bolanhos, tá emprestado à LDU. É. Bolanhos que surgiu na LDU, foi campeão da Libertadores contra, da LDU contra o Fluminense no Rio, jogou uma partidaça. Isso. Aí passou por Santos, depois por Inter, não jogou nada... Voltou emprestado para a EDU, porque ele é do Inter, e aí sofreu isso aí. É, bafamente. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Muito obrigado aí pelas informações. Doutor Peter, volta segunda, né, doutor Maurício? Sim, doutor Alceu. Segunda-feira, 01 tá aí com a gente. E o Porã? Esse, o Porã acho que volta também. Volta o Geiso também, volta todo mundo segunda-feira, olha que beleza. É a volta às aulas da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul também. O Big tem uma outra grande notícia, grande mesmo. Agora em vez de 2.000, são 5.000 produtos com preços ainda mais baixos todo dia. O sucesso do preço baixo todo dia é tão grande que até a concorrência tá tentando seguir. Tentando, porque pegar nossos preços e baixar 1, 2 centavos só pra dizer que é mais barato é enganação, né? Mas enquanto a concorrência baixa o nível, o Big baixa o preço. 5.000 produtos pra você todo dia. O Big é preço baixo todo dia. Vai daí, Potter. Piada do Potter! Apoio! Hot Dog do Tice! Se a fome bater, vem pro Tice! E aí o bêbado, borracho! É Jânio. Chega no açougue e pergunta aí. É Jânio. Tem cerveja aí? Não tem. Aí ele sai... Aí volto no outro dia. Tazê? Tazê? Fala, né? Fala. Tem cerveja aí? Não tem cerveja. Aí na quarta-feira, outro dia. Tazê? Tazê? Fala, mala. Tem cerveja aí, Cachê? Não tem cerveja. A próxima vez que tu vier aqui e perguntar se tem cerveja, eu vou pregar você na parede. Aí no outro dia, quinta-feira, chego mesmo, vê lá. Cachê! Fala, tchê. Vamos tomar um banho lá no teu furô. Lá. Não, isso aí não tá no script aí. Vamos tomar um banho no furô? Não. Isso tem pregos? Não. E cerveja? Quem manda pra gente é o Sidney da Silva de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e pede mandar um abraço pro pessoal do Oeste de Santa Catarina, que ouve a gente muito. Nossa. E principalmente por causa de Chapecó, né? Chapecó e também pega um pouquinho de Passo Fundo ali, o sinal Chapecó, de Passo Fundo. Um peregrino também. A caminho de um santuário pernoita na casa de uma viúva deslumbrante. Viúva deslumbrante, cite 3 viúvas deslumbrantes. Ele é melhor não. Tereza Collor. Tereza Collor, é o que eu me lembro. É verdade. A Yoko Ono. Não, né? Cara? Aquela não. Italiana lá, Ticciolina. Adriane Galisteu. A mais antiga. Ticciolina é a única italiana que eu conheço. Adriane Galisteu. Sofia Loren não foi viúva? Deve ter sido várias vezes. Já me disseram. Então tá 13, então, né? Tereza Cora, Adriana Galisteu e Sofia Loren. Pois bem, no meio da noite a viúva o procura completamente despida. Essas viúvas despidas. O peregrino, com medo de pecar, foge e corre direto pra igreja pra se confessar. Conta a história pro padre e o padre lhe diz: filho, volte para casa e coma 5 quilos de capim. Um padre? Como assim? Eu não sou um cavalo? Mas é burro. Primeiro deveria ter pecado e depois vindo confessar, aprendeu? Esse padre é dos bons. Sabe das coisas, esse padre. E aí, Piaget? Aqui eu tenho um e-mail enviado por Jesse Rocha Tavares, pois intitulado não? Você sabia? Are you know? Curiosidades. Are you know? É, do you know? Bebeu, mano. Você sabia que daqui a 3 bilhões de anos todas as pessoas que habitarem o planeta Terra estarão vivas? 3 bilhões de anos, todos estarão vivos. Todos que estiverem vivos vão estar vivos. Como é? Você sabia que as estatísticas futebolísticas provam que durante uma partida de futebol a bola é tocada todas as vezes que um dos jogadores consegue atingi-la? Impressionante. Pá. Olha, cara, você sabia o tempo que levaria para percorrer a distância entre Terra e Saturno? É exatamente o dobro se contarmos a volta. Napoleão perdeu a batalha de Waterloo exclusivamente porque a luta foi vencida pelos seus adversários. Ah, para! Não. Alguns historiadores afirmam que se tal fato não tivesse acontecido, é bem provável que o resultado do combate fosse outro. Muito bom, Pierre. Kleber Machado, esse aí, né? Se formássemos uma longa esteira com todos os envelopes produzidos anualmente, teríamos um imenso tapete de papel. E se tivesse juntado todos os charutos que Churchill fumou durante toda a sua vida numa caixa fechada à chave, ele não teria conseguido fumar nenhum. Gessé Rocha Tavares, adorei teu e-mail, cara. Que bom que tu me dá esses e-mails, assim, cara. Porque eu noto, assim, que eu gosto muito desse tipo de e-mail. É uma declaração. Eu gosto muito desse tipo de e-mail, mas eu noto que o resto do grupo não gosta tanto. É que eu tô te conhecendo aos pouquinhos, eu cara. Eu adoro esse tipo de e-mail. Obrigado, Maurício. Pô, de nada, cara. Eu te amo. Eu gostei do Churchill, foi muito boa. O Churchill aparece nesse filme Retorno do Rei, aí. Churchill, o cara interpreta o Churchill, um gordinho, baixinho, assim. Quer ganhar o Oscar, Piangas? Quer que ganhe o Oscar? Retorno do Rei. Discurso do Rei. Já tem um falando que foi o... Não, peraí. O filme é o Discurso do Rei, não é o Retorno do Rei. É, desculpa. Esse é o Retorno de Jedi. The King's Speech. O Discurso de Jedi. Só pra não ficar igual, então eu vou postar no Social Network. Então. Tu acha a rede social? Eu vou postar no Social Network. Mas aí vai ter um... É que o Social Network ganhou mais prêmios importantes que o Discurso do Rei. Apesar do Discurso do Rei ter mais indicações, o Discurso do Rei vai ganhar prêmios menores. Será que a Academia quer ser moderninha, dar um filme pra... Talvez o grande prêmio seja pra rede social. Mas não sei, agora na reta só final... Só tem um Oscar, né? Só tem um Oscar, assim, que, tipo assim, não tem erro. É a Natalie Portman pro Cisne Negro. Esse não tem... É impossível não ganhar. Porca vesga, é falar, mas né? tem as duas sapatoninhas lá. Não, mas não tem. Não tem como. A Natalie Portman não ganhou. O Globo de Ouro, quem ganhou foi a Annette Bening, pelo papel que ela fez lá. Não, mas o Globo de Ouro tem duas coisas. Tem comédia e drama e não sei o que, não sei o que. Quem ganhou o Globo de Ouro foi a Natalie Portman, ela agradece o marido dela, que participa do filme com ela. E ela dá uma risada ridícula. Não, Cagê, é que ela ganhou como melhor filme drama. É, tá? Drama. E daí tem o Globo de Ouro de melhor atriz pra comédia ou musical. E aí foi isso, ela. E aí foi a velhinha, cara. Bom, é domingo, né? É, as cores do Oscar. Domingo de noite. É só esse que é cantada, pera. Essa aí é cantada. Pode me cobrar. Ela merece. Na segunda-feira. David. Ela merece muito. Quando é que é o Oscar? Domingo. A Globo passa. Legal. E o TNT passa desde a chegada do Tapete Vermelho. Às 21 horas. É, o TNT é mais explosivo, assim, né? TNT! É uma história de um cara que é muito boa, cara. O cara tinha que comprar um chip do celular dele lá em Santa Maria. Um chip. Choveu no chip dele. Um chip novo, tá? Um chip. Aí ele foi na loja, no calçadão lá de Santa Maria, e entrou tranquilamente e tal. E veio uma morena muito linda pra atender. Aí explicou a situação. Depois de alguns minutos de conversa, ela pediu pra eu sentar e aguardar. Ele sentou, bem faceiro. Então, foi quando ela veio com uma folha de ofício cheia de números. Então ela disse: você quer escolher o número? E aí, veio a luz do Divino Espírito Santo baixou nele. E aí, ele jogou a folha em cima da mesa e disse: você escolhe o número. E aí ela disse: 24. Não, é o número do telefone. O número do telefone dele. Ah, sim, você escolheu, né? Você escolhe o número. E ela: mas por quê? Como é que é, Maurício? Mas por quê? E aí disse: afinal de contas, você vai precisar desse número mais do que eu. Bah! Você que vai ficar me ligando. É. perguntando onde estou, porque não cheguei em casa ainda, que horas eu vou chegar. Esse cara pegou ela. Fabiano Marques de Santa Maria. Fabiano Marques, tu é o nosso herói da semana aqui no Pretinho. O herói da semana. Esse aí, ó, é o contrário dos cagalhãozinhos, fico mandando e-mail pra ele. Isso, aí eu falei, vi uma gostosa. Como é que eu chego nela? Eu vi uma gostosa que vende o celular pra mim e não tive coragem. Mas esta presença de espírito que este rapaz. Não erra, não é, não é frequente. Só é o álcool dá. Só o álcool dá essa presença. Ele chega e fala assim, ó. Lelê, não tem um alerta pra puta nós aí, Lelê? Pior que tem. Tem? Tem. Final de semana. Opa, é, cara, é que eu tava me dando conta do final de semana com esse alto astral que tá aqui fora. Falar freeway, né, Maurício? A freeway tá ferrada. Ah, é verdade. É. O ouvinte ligou, disse que tá caindo o mundo na freeway. Se você puder atrasar a saída pra praia aí, é um aquele ouvinte que diz que tu... Na verdade, não tá caindo o mundo bem na condição chuva, do programa. Né? O mundo não pode... Então é o seguinte, meu. Nos mandou aqui o Robson Flores, mais conhecido como Termão. O Termão! Grande Termão. É o teu irmão? Termão. O Termão. Ah, vem daí. Pra divulgar uma notícia muito boa antes do carnaval. Ah. Que é pra avisar a mulherada que usar calcinha faz mal à saúde. O ginecologista... O ginecologista José Bento... Tem, agora... É sacanagem, pode ser sacanagem. José Bento é nome de ginecologista. Afirma que calcinha realmente. Imagina tua mulher namora, eu tô indo pro José Bento. Como assim? É meu ginecologista. Eu vou no doutor Bento. Você tá levando a bola nas costas, certo? Certo. Segundo o médico, a calcinha, principalmente as de materiais sintéticos e com forros muito grossos, impedem a ventilação do local. Esses aplausos foram por quê? Pro forro muito grosso? É, não. Não, pra ventilação. Pra teoria. Ventilação, óbvio. Ó, as de materiais sintéticos e forros grossos impedem a ventilação do local e aquecem a região, o que acaba promovendo a proliferação de bactérias e fungos. Calcinha, isso tem que ter fim. Ah, pior que eu acho que não, cara. Ó, e há ainda mulheres que são alérgicas a determinados tecidos, o que prejudica ainda mais a saúde dela. Ah, é verdade. Se vocês olharem pela rua, cara. Vocês olharem. A Gisele Bitt tem problema. Se vocês observarem, cara, tá cheio de mulheres sem calcinha pela rua. É verdade. É, ó, aqui, ó. Se observar. Tem uma frase muito boa do Dr. José Bento aqui, ó. Fala, José Bento. Não, Davi, não tem. Silêncio, em reações em jornais. Se gostada da frase, pode aplaudir. Eu não uso mais calcinha depois desse. Diz o doutor José Bento. Do bebeu, né? Não vou negar. A saia não foi criada à toa. As mulheres realmente precisam arejar a região. Aí, ó. Agora sim. Love com você. Para o doutor José Bento, um hábito muito saudável é dormir sem calcinha. Completo, doutor. Não há vantagem nenhuma em usar calcinha para dormir. Tudo é uma questão de costume. Boa, Lelê. A calcinha. É verdade, meu. Calcinha é melhor marca. Spam, é, melhor spam. Aperta, fica com marca. A Xuxa dorme 13 horas por noite sem calcinha. A Xuxa? Ela me contou. Não sei se isso é legal, Lelê. Olha, os aplausos incessantes, não pararam, cara. A Xuxa meio que deu decadência, velho, que era, cara. Além de doenças, o uso de determinados tipos. Pessoal, vamos segurar. O auditório é assim, Lelê. Tu foi o sucesso do programa, cara. É, Lelê. Primeira. Pessoal, silêncio pra me acabar a notícia, por favor. Aí se vocês gostarem, no final vocês apoiam, tudo bem? Tá bom. Obrigado. Além de doenças, o uso de determinados tipos de calcinhas podem provocar o aparecimento de varizes e celulite. Né? Isso é o que afirma o doutor José Bento. Então é o seguinte, cara. Não usa. Acabou. O que vocês acharam aí da notícia? Não usa, é isso. Acabou. A calcinha. Obrigado, galera. Obrigado por terem brincando com rádio. Colaborado. Cobrindo meio rádio. O Termão Flores aqui manda uma. Ele é um assessor de bandas, um empresário de bandas descobrindo meio rádio. Ah, tá, cara, eu tô realizado, na boa. Demais, velho. Os efeitos sonoros. Che, eu tô realizado. Ele tá pedindo pra mandar Já foi realizado hoje. Pra mandar um... Pode ficar tranquilo. Pro amigo Hélio e um abraço pra toda a galera da Metro Quality em Canoas, que ouve o PB. Gauchão, tu já tirou a calcinha da tua mulher hoje, Gauchão? Não, tá me marcando todo. Hein, Maurício, sabe que o homem... A calcinha foi inventada pela Catarina... Catarina. Catarina quem? Catarina de Médici. Um beijo pra Catarina, então. De Médici, filha? Irmã do Médici? Não, ela gostava de... Ela era uma rainha, ela gostava de montar a cavalo. Não sei como eu, mano. Como eu tenho a ver com calcinha? Fica e todo quieto mundo aí, ficava Eduardo. Observando a rainha. Fica quieto, Eduardo. Eduardo, fica quieto aí. Aí ela inventou a calcinha. Mr. Eduardo. E antes disso, Davi, o que que era? As mulheres usavam saia sem calcinha. Era sim, eu já contei aqui a história da... Sabe por que que as bruxas voam? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sabe por que as bruxas voam? Ai, ai, ai. Ai, ai. As mulheres, antigamente, elas não trabalhavam. Não trabalhavam. E ficavam varrendo. Varriam a casa. Aí eu disse o seguinte, como elas não podiam fazer nada, elas pegavam a vassoura delas, que era, desculpa, elas eram reprimidas, não era uma sociedade matriarcal. Isso lá no feudalismo, né? Na Idade Média. Aí as mulheres... Cara, não tenta botar firula. Tu já tá num terreno nebuloso. Tu vai tentar botar firula. Quem sabe eu vou aqui no próximo assunto. Não. Calma que é boa a história. Meu, rolava delas pegar. Como é que as mulheres... Calma, não estraga, cara. As mulheres pegavam e as suas vassouras como uma desculpa de que iam varrer alguma coisa, entendeu? E saíam e se reuniam na floresta, porque tudo eram pequenos burgos. Aí um para a floresta. Deu. Calma aí, Maurício. Não vem com burgos. Cara, onde é que você vai parar? Não vem com burgos. Iam pra floresta. Aí é o seguinte, elas iam pra... Como não existia calcinha, elas usavam saia porque não havia calça jeans. Entendeu? Era o único vestimento masculino feminina, era a saia. Elas pegavam e uma delas descobriu, Maurício, de amarrar nas vassouras cogumelos. Não. Sim. Não, sim, não, que não, parte não. Da vassoura? Não. No meio da vassoura. O que aconteceu era o seguinte, elas usavam as vassouras era pra... Era o selinho, era o banquinho na vassoura, pra o cogumelo. Satisfazer, cogumelo. Elas usavam vassouras pra satisfazer. Só que as vassouras, às vezes... Era aí que eu não queria que chegasse. Vai criando cogumelo. Criava cogumelo natural e aí elas ficavam doidonas. Exatamente, cogumelo agindo naquela região desprotegida. Na mucosa. Fazendo meu Deus, Deus. Dica, aí elas pensavam que voavam. E sabe por que são bruxas? Porque as mulheres que saíam pra lá, elas eram vilipendiadas pela sociedade. Não usa elas. Cajeta com a boca aberta. É verdade, cara. Essa história é verdadeira. Cajeta olhando com a boca aberta. É verdadeira. E aí elas eram bruxas por causa disso. Porque elas voavam nas suas vassouras. Entendeu? Muito bom. Bem. Um aplauso, por favor, aí. Muito bom, cara. Olha, fazia olha, horas. Fazia horas que eu tinha, Maurício. Cara, a gente passou a semana inteira falando aqui o que as mulheres, se é bom em mulher, o que é bom em homem. Aí a ouvinte Sabrina de Palhoça manda aqui as coisas que não são legais em homens. Tu acha que vai dar? Não é legal no homem é ficar se atrasando, né? Rápido, vai. Ó, muitas marcas de espinhas, monocelha, dente amarelado. É uma aquela sobrancelha que passa duas juntas. Calos na mão, roupa com respingo, mau hálito. Unha suja, sapato crocs, rodelas de suor embaixo do braço, as pizzas, pelos saindo do nariz, tênis branco com meia estilo esporte esticada na canela. Ah, isso é massa. Calça larga sem cinto com samba canção. Aí vai um monte de coisa aqui que a Sabrina falou, mas fica a dica pra mudar o hábito, né? Esse é o último e-mail que a gente lê sobre isso aí. É verdade. A semana que vem renova. E é o último e-mail da semana, porque acabou! Vamos. Até aqui, sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia e da mulher a moda está nas ruas. Vencemos mais uma semana aqui no Pretinho Básico. Por favor, volte vivo segunda-feira do trânsito aí. Vem aí o Discorama na internet e a voz do Brasil do rádio. Amanhã tem reprise. Potter acabou. Canu perigoso acabou.